Yeah. Opa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Essa mina tá dominando o baile todo e os menor tá só mandando chumbo grosso. Isso não é campo minado, mas aqui tá cheio de mina. Yeah! Tibum, tibum, arrochando as novinhas. Tibum, tibum, jogando bum bum pra cima. Tibum, tibum, chegou verão, entrou no clima. Tibum, tibum, jogando o bumbum pra cima. Tibum, tibum, chegou o verão, entrou no clima. Pra cima! O pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Todo mundo vai, todo mundo vai. O pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E essa mina tá dominando o baile todo. Os menor tá só mandando chumbo grosso. Isso não é campo minado, mas aqui tá cheio de mina. Yeah! Ô tibum, tibum, vai, vambora. Ô tibum, tibum, jogando o bumbum pra cima. Tibum, tibum, chegou o verão, entrou no clima. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tibum, tibum, bum, bum, bum, todo mundo no balaço. Ô tibum, tibum, jogando o bumbum pra cima. Tibum, tibum, chegou o verão, entrou no clima. Yeah, yeah, yeah. Todo mundo vai. ON Music, Clube Music, é sucesso total. Alô, pretinho da